O piano, o maestro Nozonero. A mãozinha em cima. Lá vai minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comando enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. E o quê? Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Ô meu amigo, me ajuda por favor. Parceiro Jaiminho, de Itabaianinha, Sergipe. Rapaziada da Gripom. Lá vai minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a surra de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comando enchendo, os dedos tremendo, com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Joga a mão em cima e diz: não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Ô meu amigo, me ajuda por favor. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô não dá, e é só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê, que senão eu morro de beber. Fala que ainda sou o seu amor. Ô Nozio Neto, me ajuda por favor. Não fala não, bebê.